você me deixa desse jeito, todo momento se torna perfeito. Eu vou aonde você tá, por você vou em qualquer lugar. Só você me deixa desse jeito, todo momento se torna perfeito. Eu vou aonde você tá, não importa quanto eu vou gastar. Eu te quero, você é minha liberdade. Tudo que eu acreditei agora é realidade. Tudo que eu sonhei você tava comigo. É tudo que eu preciso de domingo a domingo. Todo mundo te conhece, quem já sentiu o seu efeito não esquece. De meu pai perfeito você me enlouquece. Eu sei que muitos não te merecem. Me alivia quando eu tô pra baixo. Fico muito louco se eu procuro e não te acho. Te vejo por aí, às vezes não te entendo. Quando te tenho, você é minha, não te vendo. Só você me deixa desse jeito, todo momento se torna perfeito. Eu vou aonde você tá, por você vou em qualquer lugar. Só você me deixa desse jeito, todo momento se torna perfeito. Eu vou aonde você tá, não importa quanto eu vou gastar. Melhora o meu desempenho. No meu caderno tenho seu desenho. Vejo sua foto e sinto sua presença. E ela é muito mais do que intensa. Você sempre tá enrolada. A nossa relação é complicada. Às vezes eu te levo pra balada. Depende do lugar, sei que não pega nada. Sinto o seu cheiro, é bom o seu sabor. Como é bom. Eu adoro a sua cor. Mesmo desejo me segue aonde eu vou. Não me prendam por isso, por favor. Só você me deixa desse jeito, todo momento se torna perfeito. Eu vou aonde você tá, por você vou em qualquer lugar. Vamos lá. Só você me deixa desse jeito, todo momento se torna perfeito. Eu vou aonde você tá, não importa quanto eu vou gastar. Soma dois amores, dois sabores, tipo flores, me embriando. Quanto mais eu amo, mais vou viajando. Me sinto como presa, mas eu tô caçando. Sua pureza, rica em beleza, natural de natureza, loura holandesa. Outra na calanta, me toteia, me encanta. Minha flor, a minha santa, pretinha jamaicana. Loura holandesa, pretinha jamaicana. Loura holandesa, pretinha jamaicana. Só você me deixa desse jeito, todo momento se torna perfeito. Eu vou aonde você tá, por você vou em qualquer lugar. Só você me deixa desse jeito, todo momento se torna perfeito. Eu vou aonde você tá, não importa quanto eu vou gastar. É seu efeito, seu efeito, seu efeito, seu efeito. Esse é o seu efeito. Seu efeito. Seu efeito. Seu efeito, seu efeito, seu efeito. Esse é o seu efeito. Esse é o seu efeito.